Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera Troide. Começou hoje, então, a edição número 167 do seu podcast Troide. A nossa sexta temporada. E claro, vamos falar do final de semana em Talladega, que foi um grande final de semana. Eu venho falando sempre grande final de semana, afinal, né, afinal de contas, vemos tendo uns bons finais de semana aí. Foi muito bom lá em Bristol, mesmo apesar da chuva de ano, a corrida para segunda-feira foi um bom final de semana. É, com a chuva, quando a chuva deixou a corrida acontecendo no domingo, foi excelente. A corrida da Ascent Series também foi excelente. Lá em Richmond também foram duas boas corridas, gostei demais das corridas. E claro, Talladega não poderia ser diferente, né? Talladega foi uma grande corrida, um grande final de semana. Tivemos já na sexta-feira a Arca, também tivemos no sábado a Ascent Series e também aconteceu a corrida da KN Rística, participação do brasileiro, que não foi em Talladega, foi em outra pista, mas eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso daí. E tivemos também a Cup no domingão aí, excelente corrida no domingo da Cup, né? Então vamos começar com a Arca, que foi que abriu o final de semana aí, né? Tenho que falar da Arca, afinal tivemos uma chegada muito apertada, 0.00002, né? Umas vitórias, uma das chegadas mais apertadas da Arca aí, e eu não me recordo ter visto uma chegada tão apertada igual essa não. Uma vitória excelente, né? O Zen Smith aí, que foi vencedor, deu uma boa briga pela vitória. Eu torci demais para o Joe Graff Jr. vencer essa corrida, né? O Joe Graff Jr. que fazia a sua terceira corrida na Arca. Tá aqui meio que tentando fazer algumas coisas aí, né? Tá com um patrocinador. A Big Time, não é Big Time, é Tiny, tá? É uma empresa aí. É, a Big Time aí tá junto com ele na Shed Bright. Então tá tentando fazer alguma coisa aí, buscando bons resultados. Então espero que realmente as coisas dê certo para ele. Ele que estava bem perto ali. E o mais legal, ele foi batendo porta com porta com o Zen Smith. O Zen Smith, pessoal, ele que luta pelo título aí, né? Ele com o Sheldon Creed são os dois que estão duelando pelo ponta e liderança do campeonato da Arca. Então foi bem legal ver esses dois aí. Esses dois caras batendo porta lutando pela vitória. Claro que o Zen Smith é o que tinha mais a perder ali, afinal o Zen Smith ele luta pelo campeonato. E claro que o Zen Smith no finalzinho acabou sobressaindo e ficando com a vitória, mas muito, muito, muito apertado, né? 0,00000002. É tanto zero e no final coloca um 2 aí, que realmente foi muito apertado. Se você olhar as fotos aí, né? Bem legal que saiu algumas fotos aí, bem com close a chegada, dá pra relembrar. No filme do Carros 1, quando aqui o McQueen vai terminar, ele coloca a língua para fora. Mais ou menos isso, que a língua do carro ali, né, aquela parte da frente ali do carro da Toyota ali, é um pouquinho maior, era um pouquinho maior do Zen Smith do que o do Joe Graff, né, Joe Graff. Mas não foi isso que fez ele vencer a corrida, tá? Claro que realmente ele terminou bem mais à frente, né, o carro, dá para ver nitidamente que foi o carro que terminou, foi aquela parte da frente ali não, né. Se não me engano é Split que chama aquilo lá. Posso estar enganado, mas eu acho, tenho quase certeza que é Split, né? Então, vitória do Zen Smith. Só para relembrar um pouquinho vocês, tá? Mas quem que é esse cara aí, né? De onde que surgiu esse cara aí? Esse cara aí fez uma temporada ano passado com a... Ele não fez full time, certo, pessoal? Fez algumas participações, algumas corridas. Já começou com a Bill Vitorino. Mas parece que lá na Venturini lá as coisas começaram a se fechar pra ele, tá? Ele pegou, mudou de ambiente lá, o nosso amigão aí, e foi pra Matt Maurer, né? Matt Maurer, que é uma outra equipe, e lá ele continua esse ano aí, as coisas foram dando certo pra ele no final do ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas no final do ano passado ele terminou com duas poles, né, dois segundos lugares e foi o terceiro colocado. Ele fez, quem assistiu, né, quem gosta de as corridas, principalmente no final do ano, que são as corridas são em ovais de duas, uma milha e meia, então as duas últimas corridas do ano foram ao vivo, né, Kentucky e Kansas, né, então se vocês forçarem um pouquinho a memória, vocês vão lembrar, né, que ele tava lá, ele foi o pole na última etapa da Arca do ano passado, tá, o nosso amigo Zeno Smith aí, né, então ele que é um dos protagonistas desse título esse ano aí, ele continua com a Matt Maurer, né, que é o time aí que ele foi pra esse ano aí, e foi embora da Bill Venturini, né. Enfim, pessoal, essa briga está bem interessante entre tanto pelo título, né, tanto pelo título entre Zen Smith e o Sheldon Creed, né, tá bem legal essa briga aí, eles estão bem próximos, não tem nada tão longe assim, é apenas 70 pontos, tá, no campeonato da Arca, só relembrando vocês, já vou dar uma notícia aqui, tá, a NASCAR comprou a Arca, simples, básico e fácil, né, então como a NASCAR comprou a Arca, provavelmente... possivelmente poderemos ter algumas mudanças, né, em relação ao campeonato, as regras, algumas coisas aqui, as coisas acolá. Pode ser que talvez a Arca vire uma KN West melhorada. Pode ser mais ou menos isso, né? A Arca vira uma. Bom, acho que essa foi a melhor definição, né? Uma KN West melhorada. Já ouvi falar que talvez pode ser que a NASCAR junte as três e faça uma só, duvido. Duvido, porque ela busca, são regiões diferentes, ela divide a KN West e o East divide os Estados Unidos ao meio, tá? Então coisas acontecem do lado de cá, algumas coisas acontecem do outro lado, não sei se isso acontece. A Arca faz um campeonato bem mesclado mesmo, é o campeonato que mais tem diversidade de pistas, na minha opinião. Lá você corre no oval longo, no oval curto, no oval pequeno, no oval de terra, no oval de 2.250 milhas, tá? Então você corre na pista lá de road course, então você corre de tudo, né? Até de helicóptero deve correr a Arca, porque é excepcional o campeonato da Arca, é um dos campeonatos mais seletivos, um campeonato que eu gosto tanto. A Truck Series, que chega um pouquinho perto desse campeonato aí da Arca, que é bem legal, que eu gosto bastante. Por isso que eu gosto muito da Truck Series, pela diversidade do campeonato. E a Arca tem essa diversidade, a Arca é sim um bom negócio, por isso que a NASCAR comprou, e provavelmente, possivelmente, como eu já falei, pode ser que talvez, né, a Arca mude esse sistema de pontos aí, mude, que é o sistema de antigo, sistema de pontos antigo, né, ainda carrega lá, que não, agora a corrida tá, eles estão com 4 corridas aí, o campeonato já tá com 8, quase 1000 pontos, né, então isso aí não tem mais hoje em dia a pontuação é um pouco mais baixa. A diferença aqui é de 70 pontos, né? Por exemplo, o Hilary Herbst, me deu uma engasgada aqui. Hilary Herbst, o nome dele é estranho mesmo pra falar, viu, pessoal? Ele tem 195 pontos atrás. Se o campeonato da NASCAR é 195 pontos atrás, o cara tá fora do top 40, né? Então, assim, é um absurdo. Então, essa pontuação antiga pode ser que muda, tá? Pode ser que vai mudar essa pontuação aí e coloque talvez algumas regras. Não sei se leva o charter para lá, eu acho, acredito que ainda não, né, o charter não vá para a Arca ainda, mas acredito que a Arca vai dar uma boa mudada nos próximos anos, aguarde e verá, né. Então, se você dá uma olhadinha aqui no campeonato, tá bem, falando entre o Creed e o Smith, tá, eles são bem apertados aqui, diferença de 70 pontos, isso aí, pessoal, não é uma diferença muito grande não, tá, não é aquela diferença estrondorosa, até porque... Vamos colocar aí, a vitória vale 180 pontos. Vamos colocar aí que seria, tá, se o Smith ganhar mais uma corrida, o Sheldon Creed terminar fora do top 15, aí ele já assumiu a liderança do campeonato. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Mais ou menos isso daí que pode acontecer, tá? Então a diferença não é grande, a diferença é pouca entre eles, apesar de ser um número alto, 70 pontos aí. Quem está acostumado com o modo antigo, né, método antigo de pontuação, deve estar mais ou menos por dentro aí, que não é tão larga essa diferença não, certo, pessoal? Bom, só falar um pouquinho aqui do Sheldon Creed, tá, pessoal? O Sheldon Creed também está na mesma equipe aí do Zen Smith, ou seja, eles estão junto na Matthew Marler, né? São uma equipe muito boa, equipe muito forte esse ano. Uma equipe que veio até fazer um pouquinho de frente com a Abril Venturini, tá, pessoal? Que a Abril Venturini é um dos melhores times, um time mais, digamos assim, que é a Joy Gibbs da Action Series, tá? Então, assim, é uma equipe muito boa, a Venturini ali, assim, é excelente mesmo, né? Então, o Shannon Creed chegou quase a vencer, tava tudo na mão dele. Aliás, ele venceu a corrida, né? Mas aí deram aquela bandeira amarela. O cara do flag stand, deu a bandeira quadriculada, mas não voltou e foi amarela. E sim, tivemos mais uma volta aí, porque na arca só se termina quando acaba a corrida, só tem que terminar a bandeira verde, tá? Foi o que aconteceu, teve um incidente ali no finalzinho, já depois da curva 4, teve um acidente e já estava próximo, chegando, por isso que o cara do flag stand deu aí a bandeira quadriculada, mas não foi bandeira amarela, voltou a corrida, começou tudo de novo, teve essa mudança aí. Isso é bem legal, é regra antiga, tá? Uma regra que hoje em dia não é válida mais, que nessa situação, se fosse pelo menos na Cup, na NASCAR, já teria acabado a corrida, mas na ARCA não, a ARCA segue a regra antiga, que na minha opinião é legal, né? Porque todo mundo quer ver a corrida acabar em bandeira verde, quer acabar vendo igual foi, tivemos aí um momento lindo que foi os pilotos batendo porta a porta. Beleza, pessoal? Bom, a próxima etapa aqui da ARCA, né, pessoal, eu vou, se eu não me engano, ao vivo vai ser lá em Charlotte, e depois é Pocono, né? Temos aí três corridas que vão ser ao vivo, Charlotte, Pocono e Michigan, tá? Mas a próxima etapa é em Toledo, vai ser a próxima corrida, e essa corrida aí não será transmitida para nós aqui, pelo menos ao vivo, né? Vai ser transmitida lá nos Estados Unidos, em VT, se eu não me engano, tem até um canal lá que passa a corrida aí, né? Mas vai ser em VT essa corrida aí, não vai ser ao vivo nem nos Estados Unidos também, certo, pessoal? Então, as próximas etapas da NASCAR aí que vai ser ao vivo é Charlotte, Pocono e Michigan, tá? Depois vai ser Chicago, também deve ser ao vivo, Iowa também acredito que seja ao vivo, depois Pocono, depois final do ano, Kansas fechando aí o ano, vai ser ao vivo também, certo, pessoal? Bom, isso aí é um pouquinho da ARCA, tá? Eu vou sempre trazer a ARCA aqui pra vocês aqui, que é sempre legal a gente comentar também as outras categorias que estão próximas da gente aí. Agora falando da KN, tá, pessoal? A KN aconteceu no sábado, dia 28, né? Lá em Langa Speedway. Eu sigo essa pista aí no Twitter, acompanhei algumas fotos, acompanhei alguns comentários do pessoal, até na hashtag lá, KN East, né? Então deu pra ver bastante coisa, ler bastante coisa ali. Sempre o site da NASCAR aqui é o Home Tracks, né? Ele traz na página deles lá, ele traz um resumo bem completo mesmo, bem rico, sabe? Cheio de detalhes realmente, sobre como foi a corrida. Ali dá pra ter uma boa noção, claro que melhor que isso é ver o VT. Esse VT deve sair aqui duas semanas, né, dessa corrida aí. É assistir o VT e ver o desempenho do Marcos Gomes como ele foi, tá? Claro que eu vou falar da KN porque o brasileiro tava lá. O Marcos Gomes foi até que bem na primeira etapa da corrida. E lembrando vocês, pessoal, que a KN, ela tem uma bandeira amarela, né, no meio da corrida, tá? Então, o que ele chama de break, né? Então, no meio da corrida tem uma bandeira amarela. E geralmente os pilotos é bem no meio para os pilotos poderem entrar no pit, trocar os pneus, tá? Fazer pôr um pouquinho mais de combustível ali, né? Acertar, que antigamente não se tinha essa bandeira amarela, agora tem essa bandeira amarela aí, né? Então, o Marcos Gomes chegou a liderar a corrida, ele liderou boa parte da corrida aí, o Marcos Gomes, mas ele optou em não entrar, esse foi o maior erro do brasileiro aí, ele optou por não entrar nos pits da bandeira amarela, e claro, ele terminou na 13ª posição, uma volta atrás, ainda levou uma volta ainda, né? Talvez foi algo que ele precisa aprender, não sei se foi uma decisão dele, foi uma decisão da equipe que passou aí na cabeça deles aí, de não entrar no pitch aí na bandeira amarela, que é uma bandeira amarela já programada, assim, que podia ter entrado, ter voltado com os pneus novinhos, zeradão aí, e continuar a corrida uma boa. Mas na próxima corrida ele tenta aí fazer um bom resultado, né? Não posso considerar um 13º colocado uma volta atrás e hesitou a fazer um pitch que deveria ter feito, não posso considerar um bom resultado, né? Um erro do brasileiro aí, claro. Um erro estratégico, tanto da equipe como dele. Não sei se ele teve que decisão da equipe ou se ele teve participação, mas enfim, foi um erro aí, um erro até que meio brusco, né? Até porque você tem que parar, você tinha que colocar. Se todo mundo para, põe pneu novo e volta com o pneu zerado, você continua com o pneu fazendo 150 voltas com o pneu, claro que você vai ficar para trás e claro que você vai levar uma volta, né? É um erro aí, que meio grotesco aí do time do piloto brasileiro. Não posso colocar culpa nenhuma nele, até porque eu acho que ele deve ter um pouco de noção aí do que ele tá fazendo. Ele deve estar meio que à mercê do negócio aí, me dar opinião, né? Falou, não, vamos entrar. Falou, você fica quieto aqui, não sabe o que tá fazendo. Mas enfim, né? Então o brasileiro foi 13º colocado, uma volta atrás lá em Langley Speedway, tá, pessoal? Próxima etapa da KN West. Eu não sei, não tenho o calendário dele aí, né? Do que ele vai participar, do que ele vai correr. Mas a próxima corrida é dia 12 de maio lá em South Boston. É, vai ser a corrida lá. É uma final de semana de corrida dupla, tá, pessoal? E depois é Memphis. Memphis é uma corrida que todo mundo deve, não sei se todo mundo vai lembrar, mas Memphis é uma corridinha muito boa. Eu já vi corridas lá nessa pista aí. South Boston também, porque eu sempre acompanho os VT da KN. Beleza, pessoal? Então, lá dia 12 de maio, South Boston, rodada dupla aí da KN. Dia 12 de maio, não perca. Se eu não me engano, 12 de maio é o final de semana dos Dias das Mães, né, pessoal? Então, final de semana, Dia das Mães, aí temos corrida da KN. Certo, pessoal? Então, é isso mesmo. É só para falar para vocês aí, como falando do brasileiro, então vamos falar também, né, de quem dá as cartas ali, né, no campeonato ali. O Todd Gallen já venceu duas corridas esse ano, tá? O Todd Gallen, aquele que aparece lá na Truck Series de vez em quando, né, já venceu duas corridas esse ano. E temos aí, na luta pelo campeonato, temos o Tyler Dippel e o Tyler Akron. Esses são os dois que duelam pelo campeonato. Aí o Tyler Dippel já venceu uma corrida, né, então a vitória aí. E o Akron ainda não venceu nenhuma corrida esse ano, mas são três top 5. Eles são que estão duelando aí pelo campeonato. A luta pelo título tá bem legal. O Tyler Dippel foi o que venceu nesse final de semana a corrida aí, né? Ele fez pole e vitória, então parabéns aí. E o campeonato tá pegando fogo da KN também, certo, pessoal? Bom, agora vamos falar, partir pros grandes aqui, vamos falar de... do final de semana da NASCAR. Vamos falar da... começar aqui pela Sparks Energy 300, né? As velas de energia 300 aí, que é o patrocinador da corrida, né? Então vamos falar aqui, vitória do Spencer Gargle. Foi uma corrida muito boa, corrida bem interessante. Eu gostei demais dessa corrida, tá, pessoal? Ainda mais com a vitória do Spencer Gargle. E o Spencer Gargle venceu de forma brilhante, tá, pessoal? Ele veio defender, ele teve que fazer duas defesas ali, né? Assim que ele saiu da curva 4, e as duas defesas surtiram efeito, tanto é que na hora que ele entrou, que ele finalizou ali saindo ali, acabando o try-over ali, né, que tipo, o try-over tem aquele bico ali, não, que ele acabou aquele try-over ali, naquele bico, e já começou a descer já para cruzar ali de chegada, ele já tava bem à frente ali, já ninguém mais tinha condição de alcançar ele, e o Spencer Gargle venceu. Parabéns ao Spencer Gargle pela sua primeira vitória na Xfinity Series, né, e claro, pessoal, tivemos aí até que um fato bem curioso, né, que eu vou falar agora, né. Ele ali naquela emoção toda ali, né, lá no Victor Lane, falou que ia relembrar, né, as festas de 1999, né, e foi penalizado, foi pego aí no exame, hein, foi pego aí no exame, não, ele foi pego com, digamos, com substâncias impróprias, né, então ele tá até o momento suspenso da NASCAR, né. Esse é o nosso amigo Spencer Gargle aí. Isso é notícia de hoje, tá, pessoal? Quarta-feira, né? Eu tô gravando na quarta-feira. Eu iria gravar na terça-feira à noite. Eu iria gravar na segunda, mas na segunda eu não gravei, não. Eu ia gravar na terça-feira à noite, mas aí eu fui assistir Vingadores, tá? Claro que eu tinha que assistir Vingadores no feriado, né? Eu fui trabalhar. Depois do meu trabalho, no dia do trabalhador, fui trabalhar, claro. Acordei 5 horas da manhã, né? Fui trabalhar. Saí, falei, combinei com meu irmão, fomos assistir o Vingadores. Assistam, excelente filme, não vou dar spoilers, pode ficar tranquilo, mas assistam que vale a pena, vale cada centavo que você colocar naquele filme lá, tá? Então assiste que vale a pena mesmo. Então eu tô gravando aqui na quarta-feira de manhã pra vocês o podcast. Aí vai ter hoje, vai ter na quarta-feira, vai ter na quinta, vai ter na sexta-feira, tá? E só lembrando vocês que final de semana é cheio, tá? Tem Truck, tem Xfinity e tem também a Cup nesse final de semana lá em Dover, né? A pista de concreto lá tá com tudo lá, com as três categorias que vai receber. Então, pessoal, tem 3 dias, então dá pra ouvir de boa, né? Não vou fazer um podcast longo, esse aqui deve bater na casa de 1 hora. Então, vai dar pra ouvir de boa aí o podcast pra vocês aí. Bom, se você, voltando aqui ao Gallagher, né? Chega de falar do final de semana aí, dos feriados. O Gallagher conquistou sua primeira vitória aí na X-Series e já tá excluído aí, já pelo menos tá indo no gancho até o momento aí, né? Não deve participar do final de semana em Dover, eu acredito que não ia participar. E ele, eu quero só saber o que vai acontecer, pessoal, porque ele foi eleito, né, a participar, ele se elegeu aí com essa vitória, a participar do Dash Forecast, né? Então agora eu não sei o que vai acontecer, mas enfim, essa notícia eu ainda não tenho. Vamos esperar um pouquinho mais, deve ser mais no final do dia aí, né? No desenrolar do dia, como estou gravando de manhã, então eu não estou sabendo de nada. E até por questão de fuso horário também, agora é 8 horas da manhã, lá deve ser 5 horas da manhã, ninguém está falando nada sobre isso até o momento. Mas que ele foi, que ele está suspenso até o pesar momento, tá, né? Bom, o segundo colocado foi o Brandon Jones. A corrida foi maravilhosa, a corrida foi cheia de toque pra lá, toque pra cá, empurrão pra cá, né? Alguns pilotos de nome de peso aí já tiveram problemas. Um cara que tava andando muito bem, mais uma vez, com a Malfin Cowling Racing, que é o Ryan Trucks. Ele acabou batendo, foi uma pena, realmente, eu tava gostando muito de ver. Não consegui ver o que o Ty Majest iria fazer nesse final de semana, né? Não consegui ver mais uma vez. Com o carro 60, esses dois pilotos realmente aí ficou devendo, né? Uma pena o Daniel Ricciardo ter tido o problema que ele teve de pneu. O Daniel Ricciardo estava muito bem, o Daniel Ricciardo estava andando muito forte, tá? E tivemos bons nomes aí, pessoal. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, quero falar, eu falei no dia da corrida, tenho que falar aqui mais uma vez: a JD Motorsports andando muito, muito, muito bem em Super Speed. É mais um grande final de semana dela aí, gostei demais. O Gary Smith terminou na décima posição, tá? Tivemos também o Vinny Meyer, né? Da John Davis também, aí, da JD Motorsports também. Ele chegou a andar dentro ali do top 10, top 5 ele chegou a andar, tá bom? Gostei demais do desempenho dele aí. Gostei também do Joe Gaze, pessoal. O Joe Gaze, infelizmente, acabou levando um toque no meio. Tipo, não foi no meio da corrida ali, foi mais ou menos ali perto do... vamos colocar um pouco mais pra frente da metade da corrida ali. Acabou levando um toque, mas ele tava andando dentro do top 10 também. O Joguês, uma grande corrida o Joguês também fez, tá? Tô só aqui lembrando alguns nomes que estariam muito bem lá no final da corrida. O próprio Austin Sendrick, que também realmente estava andando muito bem lá na frente, acabou sendo tocado, acabou tendo problemas. O Austin Sendrick, no comecinho aí sobrou um acidente para ele. Quero ver o desempenho do Austin Sendrick em outras corridas, né? Ainda temos mais uma em Super Speeders, mas o resultado final aí foi Spencer Clark que ficou com a vitória. O Brandon Jones também foi o segundo colocado, o Justin Allgaier foi o terceiro. O Justin Allgaier que sofreu de tudo, até penalizado ele foi, mas terminou na terceira posição. O Noah Gregson muito bem, terminou na quarta posição. O Elliott Sadler mais um top 5 para ele, pessoal. O Elliott Sadler é papa top 5, tá? Esse cara aí tá demais. O Ryan Sieg muito bem, foi o sexto colocado, voltando a fazer bons resultados. O Johan Domenech foi o sétimo, o Tyler Reddick foi o oitavo, o Caleb Custer o nono e o Gavin Smith terminando e fechando o top 10 aí. Então parabéns a todos aí, né? O destaque aqui realmente é o nosso amigo Elliott Sadler, tá, pessoal? O Elliott Sadler são 9 corridas e 7 top 5, tá? Não tem nem o que falar do cara aí. O cara realmente tá mandando muito bem nessa temporada, tá andando demais, demais, demais mesmo, tá? Porque ele não foi top 5, pessoal, ele foi top 10, tá? Que foi nono lá em Phoenix e oitavo no Texas, o resto foi tudo top 5. Ainda não venceu, mas precisa ajeitar a casa aí e vencer a corrida. E só relembrando, né, ele já soma $200 mil, até foi uma foto dele na terça-feira de manhã indo trabalhar. Tava lá no busão lá, vendo lá, dando um Twitter lá, dando uma fuçada, né? Achei uma foto dele abraçado com os dois cheques, deitado na cama dormindo. Né, colocou assim, good sleep, né, dormindo tudo bem lá, dormindo beleza, e quem não tá com dois checão de $200 mil, cada 100 mil dólares cada um, né, $200 mil no total aí, o Elliott Sadler, né. O Gary Smith, pessoal, ele chega aí, agora ele soma um top 5 e dois top 10 nessa temporada de 2018, então parabéns, né, ele já conquistou um resultado melhor em 9 provas do que nas 33 provas do ano passado, o nosso amigo Graham Smith da JD Motorsports esse ano. Então parabéns a ele aí pelo seu grande trabalho e grande resultado aí, certo, pessoal? Bom, a X-Series, pessoal, é só isso mesmo que tem pra falar, tá? Um grande final de semana, uma grande corrida dela. Agora, como eu falei, a única dúvida da próxima corrida aí é o Spessingaglia, que ele, por enquanto ele está suspenso da corrida, não deve correr. Não sei se ainda consegue um liminar para tentar correr. E quem vai ser o substituto dele aí no Dash for Cash. Talvez, né, se seguir a regra do que é o próximo, vai ser o Brandon Jones, para nossa alegria, né, do nosso amigo aí, Lucas Herrera. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar então um pouquinho agora da Cup, né? Falar um pouquinho do que aconteceu da Geico 500, que foi uma grande corrida. Pessoal, muita gente não gostou dessa corrida, muita gente achou uma corrida chata, principalmente naquele começo de corrida pelo estádio ali, que ficou um bloco pra cá, outro bloco pra lá, né? Parecia carnaval, né? Bloco. Então é bloco pra cá, bloco pra lá, e até enrolei pra falar bloco, né? Pra lá, pra cá. Então ficou essa bagunça de bloco, estratégias diferentes, ficou todo mundo doido, maluco, perdido. Pessoal, quem assiste, quem nunca assistiu, assista aí, por favor, né? Coloca lá, vamos buscar uma data legal aí. Pode colocar da década de 90. Coloca lá, Die Hard 500. Die Hard 500, que a Die Hard era o patrocinador de a bateria. Patrocinador da Talladega lá, né? As da Hard 500 eram realmente eram boas corridas, tá? Com esse patrocinador aí. Então coloca lá da Hard 500 lá, né? Que é a bateria. Então você coloca lá esse patrocinador aí, coloca lá. Pode colocar isso aí, só da Hard 500, né? Coloca lá que vocês vão ver com as coisas. Você vai ver, pessoal, que era igual o que aconteceu nesse final de semana, no primeiro estágio ali, tá? Foi bem interessante mesmo, não tem diferença não. Que é? Antigamente, pessoal, não tinha esse negócio de pack, né? Quatro carros do lado a lado, 50 filas, né? Parecia um negócio, parecia um autorama, né? Um monte de filinha lado a lado, um monte de carro, sequência, um chuchado enfiador. Não, antigamente era um jogo de xadrez, como aconteceu nessa corrida, no primeiro estágio agora desse final de semana, tá? Um jogo de xadrez. Todo mundo bem próximo, né? Os grupos bem separados, com estratégias diferentes, buscando, assim, tipo, um querendo burlar a estratégia do outro para tentar ficar na frente melhor, né? Aí chegava, entrava nos pits, só colocava combustível, não trocava pneu, colocava só pneu do lado, trocava os quatro pneus e põe o combustível também, né? Então, o combustível sempre que colocava, se não colocava combustível, não andava mais, tinha que parar o carro, né? Então, ficava essa briga aí, ou sem pneu, ou não colocava nenhum sem pneu também no corre, né? Ou não trocava pneu, ou colocava só de um lado, ou colocava os quatro. Então, ficou essa estratégia bem legal aí, e buscando também, até foi interessante, num dos vídeos que eu vi lá, né, uma das que a Fox colocou mais, aí eu assisti a transmissão, né, a transmissão internacional, não assisti a transmissão nacional no final de semana, né, então deu pra ver mais detalhes, porque quando mostra com os detalhes, a transmissão nacional corta, né, como ela tem um sinal mundial, então eles é cortado, né, então volta pro sinal com uma câmera on-board, sem caractere nenhum, então toda vez que acontece isso, eles voltam a transmissão com uma câmera on-board, né. Então eu vi, né, mostrou lá um detalhe, quantas voltas deram ali no track bar aí para ajustar o carro do Kevin Harvick, e o Jeff Gordon falou, eles estão buscando dar mais grip na traseira do Kevin Harvick, ele deve estar reclamando, o carro está sendo muito de traseira, então por isso que eles estão dando bastante volta ali, né, no track bar ali do Kevin Harvick, né, e o mecânico sofrendo realmente para dar bastante volta ali. Dá pra ver ele sofrendo bastante, que o negócio é bem duro, parecia estar bem duro ali, para dar as voltas ali, um negócio bem pesado mesmo, né? Então assim, são alguns detalhes da transmissão americana, por isso que eu gosto, prefiro mais a transmissão americana, transmissão original, que é mais rica em detalhes, tá? Tem gente que não liga pra isso, eu gosto, mas tem gente que não gosta, aí vai de cada um, tá? Tem gente que prefere, né, a transmissão nacional, prefere lá o Teo José, né, o Thiago, o Matar, aí é cada um, né? Cada um assiste onde que prefere. O importante é assistir, gostar e estar interagindo lá com todo mundo. Certo, pessoal? Bom, então deu pra ver ali essas mudanças de estratégias aí. Isso que é legal, né? Isso que foi legal. Por isso que eu não achei chato, né? Chato seria se ficasse aquele single file, mas aquela tripa de, tipo assim, 25 carros, né? Ninguém mudando nada, ninguém querendo fazer nada diferente. Aí sim, não seria legal. Mas como teve essas mudanças aí, foi bem legal. Eu gostei demais, né? E assim como o John Nemechek acabou rodando, né, na entrada dos pits na Action Series, o Kyle Larson também quase acabou rodando na Cup, né? O 42 quase se ferrou também na Cup. Agora, burrice mesmo foi o Danny Hill, que no último pit stop da corrida ele foi penalizado porque entrou muito rápido. Aí ele foi pagar a penalização dele, né? Porque quando você entra muito rápido durante a bandeira amarela, a sua punição é relargar do fundão, né? Então aí, prejuízo o track position, né? Que você vai relargar do fundão. Você não vai largar atrás, tipo assim, tem 11 carros na volta do líder. Você não vai largar em 12º atrás do 10º carro, né? Você vai largar lá do fundão. Você vai largar atrás do 11º e de todo mundo que tá atrás do 11º. Então você larga lá do fundão. Isso aí, prejuízo não é tão grande. Agora, o Danny Hedrick, quando você é punido em bandeira verde, o que acontece? Tem que fazer o purse full, tem que fazer durante bandeira verde. Que aí sim você realmente tem uma penalização muito maior. E o Danny Hedrick foi pagar a penalização dele, foi punido de novo. Aí o Danny Hedrick matou com ele. Aí foi pra acabar mesmo, o Danny Hedrick, né? Até a Fox colocou lá uma entrevista dele falando que eu acho um absurdo o piloto ter que pagar uma penalização. Quando ele vai pagar a penalização, é penalizado de novo. E o próprio Danny Hedrick acabou. A Fox colocou esse vídeo aí, o próprio Danny Hedrick acabou sendo penalizado quando foi pagar uma penalização. Mas enfim, isso aí foi coisa do final da corrida. Depois a corrida mudou um pouco a dinâmica, né? No segundo estágio ali, mudou bastante a dinâmica da corrida, mudou bastante coisa ali. Eu gostei demais da corrida. E no terceiro estágio, aí realmente virou aquela carnificina lá, aí virou aquele ataque de carro pra cá, ataque de carro pra lá, né? Aí virou aquela bagunça, aquele salseiro todo. Que aí sim a corrida ficou melhor do que já estava, que aí a corrida ficou boa, né? Teve um dos acidentes maiores aí, um dos big one maior aí, que foi quando o Jimmy Johnson, né? Jimmy Johnson acabou rodando ali na frente, na cabeça do pelotão ali, e começou a levar um monte de gente junto com ele. Aí sim que ali foi maior em proporções ali. Ele tava dentro do top 10, né? Entre sexto e décimo colocado ali. Aí sim realmente foi os problemas maiores ali, que se complicou bastante, gente acabou ficando pelo meio do caminho ali, né? Ali bateu o William Barra, o Paul Manor, que fazia boa corrida, o Clint Bauer também, o Brad Keselowski também, que estava tudo bem para ele, tudo maravilhoso. O Aston Dino não chegou a liderar, mas ele acabou se envolvendo tanto ali, né? O Eric Jones mais uma vez não conseguiu fazer tanta coisa no Super Speed, foi coletado mais uma vez em acidente, né? Mas realmente o Big One no finalzinho da corrida ali foi o que mudou bastante coisa. Dali quando teve a relargada, né, foram cerca de 15 voltas pro final, foi 15 ou 16 voltas pro final, não tenho assim noção direita do número, mas foi mais ou menos isso daí mesmo pro final ali, a última relargada, que foi 17 voltas pro final ali, bandeira verde ali. Foi aí, né, que a Ford se mostrou que realmente tá muito bem no Super Speedway e tá muito bem em Talladega. Parece que Talladega vem sendo pra Ford, né, nesses últimos anos aí. Até porque se você olhar os históricos de vitória, né, como eu até falei no... Eu não sei se eu cheguei a tocar nesse assunto, né? A última vitória nessa corrida aí, pessoal, de um Chevrolet ou de uma outra montadora foi em 2015 com o Dale Earnhardt, tá? Depois a outra foi com 2014 com o Danny Hedrick e depois 2013 com o... Foi 2013 com o Jamie McMurray. Depois tivemos ainda mais duas vitórias da Ford, que foi David Ringo em 2013 e o Matt Kenseth em 2012, quando ele estava na Roush ainda. E falando da Roush, né, o nosso amigo Matt Kenseth tá chegando aí na Roush aí, de novo. Então aí, segue aí desde 2015, pessoal, já são 2-3 anos aí, né, praticamente aí, que só dá Ford em Talladega, né. Joe Logano, Keselowski, Joe Logano, Rick Serra Jr., Brad Keselowski, agora Joe Logano de novo. Joe Logano, Keselowski, tá rapando e matando a pau essa corrida aí. Vitória boa, vitória importante pro Joe Logano, tá, pessoal? O Joe Logano conquistou aí. O Joe Logano que, mais ou menos há um ano atrás, ele tinha vencido a corrida em Richmond, né? E venceu. Não vou falar igual o cara da Motorsport TV, do Sport TV falando do MotoGP, não, né? Que foi com o cara lá, o Mark Meister, ele ganhou, mas não levou, né? O Joe Logano, ele venceu a corrida, né, mas ele perdeu, né, porque quando você ganha uma corrida na NASCAR, você tem direito a se classificar automaticamente para os playoffs, né. Ele perdeu esse direito porque a vitória dele foi revogada, né. Então teve a vitória dele de Joe Logano lá o ano passado, e depois desse incidente ano passado, pessoal, mais ou menos um ano atrás, que o Joe Logano virou uma draga, né. O Joe Logano não encaixava mais bom final de semana para ele, as coisas não começaram a acontecer de Joe Logano, né. Exato, mais ou menos um ano pra frente, né? Estamos agora em 2018, né? ele conquistou a sua vitória em Talladega. E vamos ver se agora, né, já que ano passado foi só azar, se esse ano agora as coisas dão certo para ele e vai ter muita sorte para ele até o final do ano, tá? Joe Logano conquistou sua vitória de número 19 na Cup Series, pessoal. Um número bem interessante para o Joe Logano. E ele conquistou a sua segunda vitória, isso, exatamente, sua terceira vitória em Talladega, tá, pessoal? Então, mandando muito bem aí. E o mais interessante do Keselowski, tá, pessoal, em Talladega, é que ele nunca largou bem, tá? A corrida, ele tem, tipo assim, ó, ele largou em nono e venceu, largou em décimo e venceu, e largou em 16º e venceu. Ele nunca largou bem em Talladega pra vencer. E ainda mais que não precisa largar bem pra vencer, isso é mais do que fato, já que final de semana retrasado, né, o nosso amigo Carbucci largou na 32ª posição e venceu a corrida, tá? Ele largou, não foi penalizado, não. Ele largou porque realmente ele foi muito mal no qualify, acabou largando na 32ª posição e venceu, né? Então, parabéns ao Joe Logano aí. Outro nome importante aqui na corrida que eu gostei demais foi o Kurt Busch, foi o segundo colocado. O Chase Elliott lá perto, bem perto ali, foi o terceiro colocado. Kevin Harvick foi o quarto. Rickson House Jr. também, que lutou pela vitória, foi o quinto colocado. David Reagan, o sexto. Eric Amirola foi o sétimo. Alex Bowman, o oitavo. Ryan Lima, o nono. E o Daniel Soares, o décimo colocado. Chris Busch, o 11º. Jimmy Johnson, o 12º. Kyle Busch, o 13º. Danny Hamlin ainda se recuperou, foi o 14º colocado. Ty Dillon, 15º. Bubba Wallace, Casey Kane, Ryan Blaine, Matt Benedetto e DJ Canton. Esse aí forma o top 20 lá no final de semana da Geico 500 em Talladega. Certo, pessoal? Bom, final de semana muito bom. Gostei demais das duas corridas aí. Gostei do final de semana, da dinâmica do final de semana, tanto de uma corrida como de outra. Uma corrida foi mais pegada. Se você falar em análise, em toque de posições, do side by side, aquela briga toda ali, pá, pá, pá, talvez a corrida do sábado da Xfinity Series foi até melhor que da Cup, tá, pessoal? Mas a da Cup, como eu volto a falar, teve mais aquele estilão antigo, tá, de corrida, né? Onde que se buscava ali fazer algo diferente, né? Ficar num grupo diferente. Então eu gostei um pouco mais da dinâmica aí, relembrando as corridas antigas. Claro que o side by side lá, né, o trio wide lá com 500 filas, é mais legalzinho, né? Dali pode surgir maiores problemas, né? Mas não quer, isso não quer dizer que foi um péssimo final de semana, que não foi uma corrida muito boa, né? Não posso jogar pedras também no final de semana aí da Cup Series, certo, pessoal? Bom, vamos falar aí então, já adiantando aqui, passando a fita aí, vamos falar do final de semana em Dover, que tá chegando, tá? O programa deve estar com cerca de 40 minutos já. Rapidinho aqui, nós vamos finalizar já para vocês já partirem pro PlayStation aí, ou partir pro Xbox, né? Ou talvez aí jogar um CS online aí, que afinal com o CS nunca morre, né? Então, pessoal, falando um pouquinho do final de semana que está por vir aí, Dover tá vindo e trazendo as três categorias, tá? A Campeão Truck Series volta aí depois de, vamos colocar um mês fora, duas semanas, vai, fora aí, volta a Truck Series com a Jack 200 corridas que vai acontecer dia 4, tá, pessoal? Realmente, anota aí, né? Dia 4, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, tá, pessoal? Vai passar na Fox aí. Então, sexta-feira, saiu do serviço, quem tem o seu serviço aí, né? Trabalha de segunda a sexta, aí 5 horas, 5 e pouquinho, 5 e 18, né? Então, o cara que trabalha até 5 e 18, é que paga o saco. Então, quem saiu do serviço aí 5 horas, 5 e meia, sei lá, que vai sair, né? Sai do serviço e, pumba, corre pra casa, liga a televisão, não seja passar na Fox Sports, não tem essa informação, tá? Mas corre lá, liga o computador, então, o stream vai ter, certeza, tá? Liga o stream lá, ele coloca lá na Fox Sports 1 lá, o stream, que realmente vai passar corrida e vai ter corrida e vai ser em Dover. Costuma-se ser boa essas corridas da Truck Series, tá? Ou às vezes nem tanto, mas costuma ser boa sem essa corrida aí, né? Eu não tenho informação, não sei realmente se vai ser ao vivo ou não. Então, a Dover tá voltando aí, né? A Milha Monster Mile, né? E tá trazendo aí as três categorias mais uma vez. No sábado, tá? Às 12h30 da tarde é a vez da Action Series, né? A Orion Mile, Friends 200, a última corrida do Dash 4 Cash. E no domingo a Cup, né? A AA400 Drive for Austin, né? Que corre aí pros os autistas, né? Muito legal essas coisas que a NASCAR faz, tá? Essas campanhas que a NASCAR faz durante o ano, né? Correndo aí pelo autismo, né? Então parabéns à ARCA, à NASCAR, por mais uma grande e assim, todo ano ela faz, quase todo final de semana tem aí, pros caras que lutam pela guerra, pros autistas, tem também aí no tem também pelos caras de diabetes também, costuma ser em Indianápolis, se eu não me engano, tá, fantástico a NASCAR, que a NASCAR faz aí. Quem dera se no Brasil tivesse pelo menos a Stock Car, né, fizesse essas ideias aí, tivesse essas coisas bem legais aí, mas vamos falar de coisa boa aqui, né? Então em Dover da Cup vai ser no domingo às 3 horas da tarde, tá, pessoal? Então não perca aí, 3 horas, domingo, 3 horas da tarde. Então relembrando, sexta-feira, 6 horas Turk, sábado, 2h30 a Action Series e no domingo, 3 horas a Cup. Bom, esses são os horários então para final de semana, não perca, marca aí na sua agenda, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no tal dos entrelistes, tá? É, da Truck Series, vamos até agora o momento, 34 trucks estão inscritos aí na Truck Series. De diferente aqui, dando uma analisada por cima aqui, pessoal, vamos ter aí no Truck 18 vai estar o Noah Gregson, tá? Vai estar nesse truque aí fazendo o seu. Ele faz full time, né? O Harrison Burton vai estar. O David Gillan vai estar. Então vamos ter muita porrada aí nesse final de semana. Esse final de semana vai estar bem diversificado aqui. Tem outros pilotos novatos aqui que vão estar aparecendo pela primeira vez aí, pessoal. Por exemplo, o Barney Curry, né, vai estar pela primeira vez aí. Vai ter a volta do Jesse Little. O Gary Anfer vai estar no 98, né? Vai estar bem legal aí nesse final de semana lá em Dover, da Truck Series. Não vai ter nenhum Cup Drive, isso que eu tô procurando, relendo aqui 500 mil vezes, pra ver se eu acho, mas não vai ter nenhum. Ah, o Whit Sorensen vai estar no Truck 15 também, com a Mike Hillman, tá? Isso é um nome legal aí também que vai estar na Truck Series. Bom, na Truck Series aqui, pessoal, até o momento temos 41 carros inscritos, então quer dizer, um carro volta pra casa, né? Como eu já falei, o Spencer Gallagher foi penalizado, não, ele foi até o momento excluído da NASCAR, tá suspenso da NASCAR aí, né, nesse final de semana não deve correr, ou se mudar alguma coisa aí, não sei se vai mudar alguma coisa, né, mas até agora o momento não, então o nome dele aí, o carro dele lá tá vago, vamos esperar pra saber o que vai acontecer. No carro no 3 vai estar o Jeb Burton, no 18 vai estar o Noah Gregson, no 22 vai estar o Austin Senecki, e no 42 vai estar o Johan Mecheckleman com essa corrida de Edge Forecast, então os Cup Drivers não participam, tá? Então segue aí as boas corridas da Xfinity Series, tá? Na Cup, pessoal, até o momento 38 carros estão inscritos, né? Então todo mundo que está inscrito aí vai largar, vai participar aí do final de semana lá. Bom, de nome diferente aí até o momento nenhum, tá? Quem vai estar a Star Con Race, quem volta, o Lando Castro, na Star Con Race, né, no 00. E o que mais aqui, pessoal? E é isso mesmo, né? O Alex Bruno, o Derek Cooper no 99, o Cole Custer vai estar no 51, na Rick Ware, né? Isso aí nós já sabemos que iria acontecer. O Ed Sorensen vai estar no 95, o Corlea Jordan no 72. E é isso mesmo, pessoal. Bom, esses são os entrelistes e, claro, agora a parte que eu mais gosto de falar para vocês são os números, né? Até o momento, 96 corridas já aconteceram lá em Dover. A primeira foi em 69, dia 6 de julho, com vitória do Richard Petty. A última foi no passado, com vitória do Kyle Busch em outubro, a corrida do playoff, tá, pessoal? Bom, largando da pole, isso aconteceu 13 vezes. A última foi o Jimmy Johnson em 2010. Largando top 5 foram 55 vezes. Largando do top 10, 74 vezes. O vencedor veio do top 10. Na 21ª posição para trás, isso aconteceu apenas 5 vezes nessas 96 corridas. Realmente largar atrás em Dover não é um bom negócio, não. Mas tivemos aí, o cara que mais longe largou foi o Kyle Petty em 95, largou na 37ª posição, né? O cara que mais virou foi o Richard Petty em 74, virou 491 voltas. E o cara que menos voltas virou foi o Tony Stewart em 2013, eu lembro dessa vitória aí, né? Ele arriscou, colocou só 2 pneus e todo mundo colocou 4, mesmo assim ele foi lá e ganhou a corrida, né? Então parabéns ao Tony Stewart aí. E o recorde de qualify é do Brad Keselowski em 2014, de 164.444 milhas, né? A vitória mais apertada foi do Jimmy Johnson em cima do Kyle Busch, com a margem de 0.008. Realmente é uma margem bem apertada, né? E a corrida com mais bandeiras amarelas foi em 93, no total de 16. Ah, o Jimmy Johnson, realmente o Jimmy Johnson aqui, pessoal, não tem vez aqui o Jimmy Johnson. Ele soma 11 vitórias, 17 top 5 e 23 top 10. realmente impressionante os números do Jimmy Johnson em Dover, tá, pessoal? Então, vamos ver o que acontece na semana aí. Ah, o Kyle Busch tem 3 vitórias e o Matt Truex Jr. tem 2 vitórias, tá? O Kurt Busch e o Keselowski tem 1, o Kevin Harvick também tem 1 vitória aqui em Dover. Então vamos esperar uma semana em Dover, que deve ser muito bom, as 3 categorias, foi uma semana bem cheia, bastante emoção pra quem tá assistindo aí, tá, pessoal? E eu volto semana que vem. Então, bom restinho de semana aí, aliás, bom recomeço de semana, que afinal pra muita gente hoje, quarta-feira e segunda-feira, né? Então, uma semana curta aí, semana de 3 dias, mas boa semana pra vocês, cuide-se bem e, pessoal, voltamos semana que vem com a edição 168. Um abraço e fiquem com Deus.